De manhã, escureço. De dia, tardo. De tarde, anoiteço. De noite, ardo. De manhã, escureço. De dia, contra quem vivo, do sul cativo. Oeste é meu norte, ardo. De manhã, outros que contem. Paz.